Primeiramente aí, queria pedir licença, desejar feliz tarde pra vocês aí de boa, Hip Hop em Cena, Zé Elias, obrigado pela oportunidade. Isso aqui não é grupo não, rapaziada, que o Hip Hop é assim mesmo, a comunidade é assim mesmo. A gente não se conhece, não sabe de onde veio, mas quando se junta, sai coisas boas. Negão R10, aqui da Rua Cidade Santos, aqui da comunidade mesmo, chamando pra somar meu parceiro grafiteiro MC Amarelo, tá ligado? Negócio tipo assim, mano, improviso, tirar uma onda, vamos curtir a festa bonita, vamos curtir a molecada envolvida, a senhora, os senhores, os trabalhadores, certo? Injustiçado como sempre, mas tamo aí, ó. Tamo que vamos, rapaziada. Salve. Solta aí, mano. Salve. É tudo de improviso, hein? Hey. Se errar, nós somos humanos. Ser humano é falho. Tá ligado, irmão? Daquele jeito, João. Tava num barraco mexendo no computador. E pelo menos, tipo assim, que eu tenho um alô, alô. Vai ter evento aqui no México 70. E tá ligado, velho? Estamos aqui de novo. Eu e Amarelo, finalmente. E olha só, glória, mano. Estamos assim, vamos que vamos. Mamão Amarelo, chegou a hora. Bora, vai! Chegou a hora. A rima é improviso e é de graça. Ó que legal. Juntou os grafiteiros e arrumou a praça. Moleque, tem coisa melhor? Agradece por ter passado por dias piores. Certo. Oh, cheguei em casa, desliguei a televisão. Cheguei, colei no México, ó que legal, pão com macarrão. E ainda trombei com vários amigos. Entra grafite e o rap no freestyle, eu tô envolvido, e aí? Tá envolvido, e aí? Olha só que emoção. Estou aqui curtindo, junto com meus irmãos. Curtindo então, um macarrão, uma Coca-Cola. Fazendo grafite, show de bola. É o rap, é o hip hop na minha cidade. E tá ligado, junto com a comunidade, é irmão. Com a mocidade, tudo bonito. Fica comigo, Amarelo, vamos que eu tô sorrindo. Como que eu tô sorrindo, eu tô também. E se deixar, a gente vai a 1.100. A 1.100 em quilômetros por hora. Porque na rima a gente sempre colabora. Sempre colabora, mano. Porque é assim que faço. E tá ligado, gente? É tipo assim, um improviso. Nos embaraço, faço o que faço. E tá ligado, Amarelo? Tipo assim, um embaraço a vida. Que é muito mais que sofrida, estamos assim. É assim que segue a vida por um fim. Na violista, tá ligado? E assim, me embolei, mas eu voltei no mesmo compasso. Tô que tô e faço passo. Sempre compromisso lado a lado. E aí, chegado, chega aí pra me refrescar a mente, tá ligado? Mente consciente. Deixa com a gente, então que eu vou falar pra tu. Peguei o meu camelo e vim de bicicleta lá do Vitaru. Vou falar um bagulho aqui só pra constar. Não somos macacos, não imitem o Neymar. Poxa, ó que ideia bacana. Se não somos macacos, pra que foto com banana? Banana alimenta, ideia também. E aí, moleque, você quer rimar também? Quero rimar também, mano, vou ficar trepando na árvore. Tá ligado, maluco, aqui eu faço o que faço. Minha mensagem é positiva. Vamos aqui, em prol do coração da perifa. Teve os incêndios, os escândalos. E tá ligado, velho, estamos juntos. México 70, essa é minha quebrada. Evento como esse tem que ter em todas as quebradas. Em todas as quebradas, e não acaba. Aqui tem o Bonão também, o Mano Chaba. Quem me convidou lá no Facebook, ó como é que é a tecnologia. Antigamente é o Orkut, celular tira foto das crianças. A bicicleta, eu vejo rima, eu vejo muita esperança. Aí moleque, já que não tem Orkut, a mina tá tirando foto, sorri que é pro Facebook. O Facebook vai passar pro Instagram, e tá ligado? Vamos rimando e brincando, até amanhã, se fã. E tipo assim, a favela, o meu divã. Ouvindo o Djavan, pro som degrau de vão que vamos. Falqueiro tá ligado assim, e vão pra cima. Guerreiros da perifa, vamos, vão pra cima. Os mano e as minas, vamos, vão pra cima. A esperança tá aqui, não está no quarto da vizinha. Não tá no quarto da vizinha, deixa eu te falar. Se o Amarelo rima, ele não vai acabar. Só quando o DJ der o stop. Enquanto isso, a gente representa o hip hop. A Miliana, eu vou rimando e vou mostrando a minha ideia. Eu sou daqui? Não, sou de outra favela. E as ideias da comunidade é tudo assim. Já falei que se deixar o rimo sem fim. Sem fim, toda favela é tudo igual. Tem os mano, firmeza, isso são chamados de marginal. Mas tô ligado, não pago pau. Eu estou aqui de mano, mostrando que sou um cara normal. Não sou macaco não, sou sangue bom sim. Preto, latino, maloqueiro e corintiano em fim. E tá ligado, irmão, assim que vou continuando. Muito obrigado então, vamos que vamos. Vamos que vamos, que a rima é de coração. Vamos todo mundo procurar ter mais educação. Sem essa de ostentação, desliga a televisão. Abre um livro, porque ler é muito bom. É muito bom, irmão, vamos estudar. Para um dia você consiga se estruturar, o seu dinheiro ganhar e uma motoca curtir, um carro então, então. Evoluir é assim, molecadinha, preste atenção. O tio tá falando uma coisa por dentro pro seu coração. E tipo então, vamos curtir e tá ligado, não vamos assim se destruir. Não vamos destruir, vamos pensar mais. Não interessa a cor da pele, nós somos iguais. Você tá ligado que é tudo nessa fita. A vida é sofrida. E aí, qual que é a fita? A fita é tipo assim. Peço muito obrigado aí pela oportunidade. Hora, o rap, né, improvisado, amor? Freestyle, na verdade, Negão R10. Isso é o rap, MC Amarelo. Ideia mandou certa, um tá bang bem louco ali de boa. Obrigado, fundo do coração, Zé Elias. Da galera da rádio aí. Firme, forte e misturado. Da valeu! Hora.